Que esse amor é algo tão incontrolável, não tem fim. Ele é assim. Chega forte, invade, arde, soma, surpreende, porque simplesmente é o melhor. Já sei de cor. Você é meu bem querer. Amo tanto amar você. Eu não sei viver sem ter você aqui. Não tem segredo, esse papo de ter medo é apenas um motivo pra começar uma discussão. Chega mais perto, fico louco com teu jeito. Com você tudo é perfeito, lua cheia na escuridão, dona do meu coração. Oh, oh, dona do meu coração. Dona do meu coração. Oh, oh, dona do meu coração. Chega forte, invade, arde, soma, surpreende, porque simplesmente é o melhor. Já sei de cor. Você é meu bem querer. Amo tanto amar você. Sem ter você aqui. Não tem segredo, esse papo de ter medo é apenas um motivo pra começar uma discussão. Chega mais perto, fico louco com teu jeito. Com você tudo é perfeito, lua cheia na escuridão. Dona do meu coração. Oh, oh, dona do meu coração. Dona do meu coração. Oh, oh, dona do meu coração. Dona do meu coração. Oh, oh, oh, oh. Dona do meu coração.